Sonoridades literárias. Tanta maravilha, maravilha durar. Aqui neste lugar, onde nada dura, onde nada para, para ser ventura. Paulo Leminski.